panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Essa vida sem cachaça não tem graça. Fazendo rock ou jogando pedra na vidra. As panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Noite escura, a cidade dorme no engano. A galera junta na esquina sem plano. Fumaça sobe enquanto gritamos no alto. Panela do rock sempre errado mais alto. Panela do rock, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock, panela do rock. Essa vida sem cachaça não tem graça. E aí galera, salve salve. Estamos aqui para mais uma semana de Panela do Rock, um programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. E sem mais delongas, vamos começar logo com os lançamentos da semana. Música nova da Nanda Moura, também da Carla Mariani. Banda Etros com Quisera, Darwin, Creator e Megadeth para começar arrebentando com tudo nesse Panela do Rock. Vamos nessa. Ainda tem Ramones, tem Southern Blues, tem muita coisa ainda. Vamos nessa. Um brinde aos loucos, aos desajustados, aos rebeldes, aos criadores de caso, aos sinos redondos nos buracos quadrados. Porque as pessoas loucas o bastante pra acreditar que podem mudar o mundo são as que o mudam. Louca com tanta loucura, acham que não tenho cura e me olham com censura a essa altura. Cê jura, não tem solução. Tudo tão conectado, junto, mas tão separado. Não aprendem com o passado, tudo é pecado. Sem nexo, nem conexão. Seja Dali, seja Magritte, louca é Afrodite, grite, eu não sou louca, não. Esse mundo alucinado, alienista, alienado, personagem de Machado. Vestidos salvadores enlouquecidos e uma horda de iludidos, perdidos, cegos, seguindo na contramão. Vem, aceite meu convite, chute o balde do limite, seja Dali, seja Magritte, louca Afrodite, grite, eu não. Não sou louca, não. They make you feel like a child. Be who you are. dizer em forma de poesia que aqui deixei para você. Só não se esqueça de viver a vida enquanto por aqui permanecer. Pensar demais, ser intenso demais, e a ruína aqui junto de mim. Poder amar mais, perverso demais, um desafio mais em mim. Isso aí, chegamos quebrando tudo, metendo o pé na porta com esse monte de lançamento bacana. Lançamentos recentes aí, Creator, Megadeth, Banda Etros, bem legal também, Carla Mariani e Nanda Moura e Blues, porque Blues faz bem pra saúde, né? Agora, galera, eu vou apresentar um pouco aqui pra vocês, porque muito se debateu em função da volta do Rush, né, com a Nika Niles. E muita gente ficou sem saber o que ela tocava, como é que era o som dela e tal. E eu busquei aqui uns três sons aqui pra gente conhecer um pouco do que ela faz aí. Antes de entrar no Rush, né, além de tocar com o Jeff Beck, ela tinha uma carreira solo consolidada. Vamos conhecer um pouco então o trabalho dela. Então com vocês, a Nika Niles. We'll be right back. Essa foi Annika Niles, nova baterista do Rush, já em atividades com os caras, e ano que vem saindo uma mini turnê lá pela América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Agora chega aí o grande Diogo Lara, guitarrista e vocalista da banda Ramones Mania, para falar mais um pouco de Ramones, já que essa semana foi aniversário do Johnny Ramone. O Diogo chega aí para contar um pouco dessas histórias para nós. Vamos nessa aí. Fala aí, galera do Panela do Rock, como estão? Satisfação enorme em poder participar um pouquinho aqui do programa. Aqui quem vos fala é Diogo Lara, eu sou vocalista e guitarrista da banda Ramones Mania de Belo Horizonte. Fazemos um tributo ao quarteto nova-iorquino dos Ramones. Mas eu tô aqui a convite do meu grande amigo Robert para falar um pouco do Johnny Ramone, o guitarrista e fundador dos Ramones. Ontem, na data de 8 de outubro, ele teria completado 77 anos, né? O Johnny nasceu em 8 de outubro de 48. Seu nome de batismo era John William Cummings, né? Hoje todo mundo conhece como Johnny Ramone. Nasceu em Nova York, foi fundador dos Ramones e uma das figuras aí mais importantes, né, do punk rock mundial, e que influenciou diversas gerações, né? O John, ele cresceu num bairro operário, né, de Nova York, e teve sua juventude marcada bem pela rebeldia, né, assim como o movimento punk, né? Ele gostava muito, né, seu primeiro contato com a música foi ali através do Elvis e do Jerry Lee Lewis. Inclusive, uma das melhores biografias que eu já li é A Comando, a biografia do Johnny. Minha leitura toda, né, voltada a biografias, mas essa tá no top 5. Ele conta com detalhes, né, a vida dele, e ele tava vivo ainda, né, então foi contada por ele a biografia, uma autobiografia, mas no final, infelizmente, ele nos deixou. Né? Então em 74, junto com o Joey, o Didi, o Tommy, ele fundou os Ramones, que revolucionou, né, o rock e a estética na época, né? Então era uma música crua, simples, direta, que qualquer um, né, assim que eles falavam, né, do it yourself, qualquer um poderia ter uma banda, qualquer um poderia fazer. Então o Johnny conseguiu emplacar esse modelo de música e de guitarrista, né? Ele era um líder muito disciplinador, né, e perfeccionista. Isso aí levou os Ramones a durarem tanto tempo, né? Apesar de várias controvérsias políticas, né? O Johnny era republicano convicto e, né, algumas ideias iam contra, né, o próprio movimento. Mas ele conseguiu resistir aí durante, né, esse período, mantendo suas convicções, mas fazendo ali o que ele sabia melhor, que é tocar guitarra de uma maneira única, né? Inclusive ele tá nos top guitarristas, né, da Rolling Stone, né? Um guitarrista que praticamente não faz solo e tá lá. Então isso aí é de se admirar, né? Outro recado que eu quero deixar, né? Johnny morreu em 2004, vítima de câncer de próstata. Então, homens aí, tem que tomar cuidado. Façam os exames na época que o médico orientar, né? Temos que deixar os tabus de lado e nos cuidarmos. Então é isso. Johnny me influenciou muito, né? Tanto o estilo de tocar quanto os próprios Ramones. E espero que onde ele esteja vendo aí a nossa luta para manter o legado dos Ramones. E aí vou mandar aqui 5 músicas que o Johnny falava que eram as 5 músicas que ele mais gostava, né? Então não tem nenhuma lado B, lado C, não. São 5 hits. Então vai aí. I Wanna Be Sedated, do álbum Hold Your Room. Blitzkrieg Bop, do primeiro álbum, famoso Hey Ho, Let's Go. Rockaway Beach, uma pegada bem bubblegum do álbum Rocket Russia, Comando do Leave Home e China is a Punk Rocker. Então, cinco músicas aí clássicas, todas mais do início da carreira, né? Até 78 ali, que foi o Road to Room. E é isso. Sigam aí o Panela do Rock, curtam esse movimento. Tudo que pudermos fazer para fortalecer a música, a gente tem que fazer. Viva os Ramones! Obrigado aí, Johnny. E ressaltando que ontem foi aniversário do CJ Ramone também, que foi o baixista que entrou nos Ramones, né, depois da saída do Didi. CJ ainda está entre nós. E já tivemos a honra aí de fazer um evento juntos. E vamos em frente. O rock não pode morrer. Então, se você tem um instrumento aí na sua casa, pega ele, vai tocar. E prepare aí para essas cinco pedradas dos Ramones. Valeu! Thank you. Mais uma aula de Ramones com o grande Diogo Lara, né? Guitarrista e vocalista da Ramones Mania de BH. E assim a gente vai fazendo essa história perpetuar por aí. Ramones é vida também, né, galera? Isso aí, vamos nessa. Então, agora nós vamos de Southern Blues, Southern Rock, né? Bandas do sul dos Estados Unidos e bandas antigas, bandas novas. Para começar aqui, nós vamos de Lynyrd Skynyrd. Lynyrd Skynyrd, um trava-língua do caralho o nome dessa banda. Ozark Mountain, Daredevils, Allman Brothers, Mojo Thunder e ZZ Top. Tem mais bloco aí de Southern Rock pra vocês, vamos nessa. We'll be right back. just a breeze. Smile when she's wearing Vamos mandar aqueles abraços então da semana toda aí. Então, pra galera lá do Ramones Mania, grande grupo, família bacana essa que a gente tem em BH. Vão estar lá no Ramones Day em São Paulo. Acho que na próxima semana, se você estiver para São Paulo, fique ligado aí. São Bernardo do Campo, se eu não me engano. Bom, ó, abraço pro Du, por onde dará o Du. Abraço para Lula Fernandes na Espanha, para Debbie Rock e pro Ariel. Vou chegar daqui a pouco um especial express. Carlos Baraz em El Salvador, Gonzalo Munhoz no Chile, Jaelson, professor Roberto, Davi Salomão, Rogério Tony, Carlão, Fábio Melo em São Paulo, né? PC, Jorge Torino, Miro Chayenne, Alemão, essa galera toda no Rio Grande do Sul, mais a turma da Rádio Putz Grila, por onde o Panela do Rock é exibida às terças-feiras. A galera do Paraná, Patrícia Schack, Ronis Furquim, galera de Salvador, Luiz Omar, Ronaldo Pitanga, Juninho da Alfa Rock, em Feira de Santana, a família Chau sempre ligada, a galera do Rock Club FSA, Rony, Bira, Drica, Ranulfo, Emerson, Léo, Jeff, Tamara, o Marcão em Serrinha, o Marcão em Feira de Santana, o Cristiano lá em Serrinha, a galera de BH, Tonhão, Glazer, o meu filho Theo lá no Cerro, o pessoal lá do Caveirão Rock Bar em BH, Dracá Rock Bar em Cachoeira, Itapemirim no Espírito Santo, a turma do Visgueira, Curva de Rio, de Feira de Santana. Minha companheira Márcia, também sempre ligada. E é isso, se eu não mandei um abraço pra você, sinta-se abraçado. Vamos de mais Southern Rock. Vamos agora a Marshall Truckers Band, The Good Stars, The Gold Stars, 38 Special, 38 Special aí, porque o inglês aqui não é dos melhores, Rose Hill Drive e fechando Black Crowes, Southern Rock para você. Make a Back to one.

E aí, o que você tá achando desse som aí, galera? Soulta Rocking para vocês. Tipo de som que me agrada bastante. A galera sempre conhece as bandas tradicionais, né? Allman Brothers, Lynyrd Skynyrd, ZZ Top, mas eu trouxe um apanhado bem legal aqui para você também. Vamos então para mais um blocão? Black Oak Arkansas, Stone Senate, Creedence, Shaman's Harvest e Crobot. Vamos nessa. Mais bandas aí, daqui a pouco tem mais um blocão e o Ariel chega com a Deb aí pro Especial Express. We'll be right back. something to free my soul. I've been down, now I'm down for a good time. And I'm down wrong to let it all go. Umbrella on a shirt. Don't you lie to me and tell me everything's all right. É isso aí, bora fechar então o especial Solta Rock de hoje do Panela do Rock dessa semana. Agora nós vamos de Hog Jaw, Dirt Streets, Drive-By Trucker. Fechando o Panela do Rock dessa semana, chega o Ariel e a Deb com o especial Express. Curta aí que o programa tá bem legal. Olha uns trava-língua aí com o portunhol do Ariel e da Deb, mas a gente se adapta a isso aí. Vamos nessa. Um abraço para todo mundo. Volta semana que vem. Não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Fui! The world go by, I wonder where I've been. If I could be you, if you could be me for just 1 hour, if we could find a way to get inside each other's mind, if you could see you through my eyes instead of your ego, I think you'd be surprised to see. And a law of karma says you reap just what you sow. So unless you live a life of total perfection, you better watch every stone that you throw. Yeah, we spend the whole day throwing stones at each other just because I don't believe the same thing you do. Well, I may pick on people, but I'm your brother. And when you lash out, it's hurting me and hurting you. Promised him a Grammy. He turned his Cadillac Cause Mr. Phillips never blew enough hot air to need a little gold-plated paperweight. He promised him a Cadillac and put the wind in Carl's face. He did just what he said he's gonna do, and the money came in sacks, mere contracts, and Carl Perkins can't spend. Ain't what being dead's about. You gave me all but one good reason not to do all of the things you did. Now Cadillacs are fiberglass. If you were me, you'd call it quits. If Mr. Phillips was the only man that Jerry Lee still would call a sir, but I guess Mr. did all of y'all about as good as you deserve. He did just what he said he's gonna do, and the money came in sacks, new contracts, Carl Perkins Bueno, bienvenidos a una nueva edición, la cuarta de Special Express, donde vamos a escuchar música selecta, intentando escuchar música no tan conocida, pero sí mucho rock, algunas bandas de culto, cosas que no se suelen escuchar, pero que nos gustan, tanto de aquí como, bueno, internacional, y también algún tema nuevo siempre vamos tirando del último siglo, así que bienvenidos. Y empezamos ya mismo con de España, o sea en español, la banda Barón Rojo, banda de rock pesado, hard rock, casi metal, podríamos decir, y con su tema Con Botas Sucias, que se lo dedicaron a la CBS, así que vamos ya mismo con este temazo, música. Y pareces una vieja. Sigues prisionera de tus gustos ancestrales. Bueno, agradecemos a Robert Coelho que nos invitó a hacer este micro de música, y también a Sebastián González de PC Computación, que está auspiciando. Ahí están los flyers de ellocoacople.producciones, ese es el Instagram que donde manejamos todo lo que es los flyers, la difusión de este lindo programa. Vamos con un tema de afuera. Bueno, esto es medio, sí, es medio, creo que yo tampoco lo conocía, me costó llegar, pero bueno, llegué a través de Mike Bonfield, que es el guitarrista que, bueno, vivió pocos años, así después de ser famoso, Mike Bonfield, que se unió a Carmine Appice en batería, bueno, Ray Kennedy vocals y Barry Goldberg en keyboards, también en bajo Rick Gregg. Pero bueno, entre Kennedy y Gregg y Michael le dieron el nombre a la banda KGB, como tantas bandas que hay en todo el mundo. Pero bueno, KGB del 76, vamos a escuchar este tema que se llama Let Me Love You. Muy bien, por último, vamos a escuchar algo del siglo XXI, como le digo, este pequeño bloque es un tema, obviamente, del año 2000 para acá. Y en este caso, Steve Morse. Estuve ahí investigando y Steve Morse va a sacar un disco en noviembre de este año. Bueno, es el actualmente guitarrista de Deep Purple. Y va a sacar un disco con la Steve Morse Band. del cual hay un single ya para escuchar que lo vamos a pasar y se llama Breakthrough. Bueno, los dejo con eso y ya me voy para dar paso a Debbie Cruz Cordero con su bloque Debbie Rock. Hasta la próxima. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo por acá genial, contenta y agradecida por este ratito que voy a compartir con ustedes música, obviamente. Agradecida también con Ari que me da este lugarcito para tener un rato de esparcimiento en mi vida con lo que más me gusta hacer, que es esto. Presentarle música, canciones, artistas, traer un poco de alegría, que es lo que nos da esto, ¿no? La música. La música nos da alegría. Y hoy traje dos bandas a las cuales tuve el placer de ver su show en vivo. Y digo placer porque la verdad las he visto a las dos y fue un show increíble. Me gustaron mucho. Son bandas que principalmente a esta que les voy a presentar ahora la escucho bastante en mi vida, en mi diario andar. Cuando voy, no sé, al colectivo, voy con los audífonos, siempre los estoy escuchando a los chicos. Es una banda que, obviamente, me gusta mucho. Y ellos son D2B, que es una banda de rock de San Justo, zona este de acá, de Buenos Aires, Argentina, que actualmente está formada por Gustavo Gritti en la voz, Alejandro Avendaño en bajo y Mariano Russo Gorostegui en batería. Bueno, esta banda arrancó a principios del año 2008, después de pasar por diferentes integrantes, parates, separaciones y obviamente vuelta a juntarse, se consolidaron en el 2017 con la inclusión de el Russo en la batería. Y en octubre de ese mismo año lanzaron su primer material que se llama Nadie Nada Nunca Cambia. Bueno, a partir de ahí no pararon de tocar en varios lugares. Y en 2019 llega su segundo material, Viejo Corazón de Rock. Y hoy se los quiero presentar con esta canción que la estrenaron ahora, hace poquito, el 6 de octubre, que forma parte de su nuevo trabajo que se va a llamar 2. Es una canción que habla un poco de lo que pasamos todos los días, ¿no? Por momentos jodidos. Estamos ante una realidad que cada vez es más cruel, llena de información por parte de los medios de comunicación partidistas. Y bueno, esta canción es una coraza para tanto mal, para tanta política destructiva, que por más que la soga tire y apriete, lo más importante es lo que somos. Así que ahora los dejo con ellos. D2B y su canción No Es el Día. Música. No se mancha menos. Y así pasaron los chicos de Dedos B con esta nueva canción que la verdad que a mí me encantó. Bueno, lo pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Dedos B Rock. Y ahí van a encontrar el video de esta canción. Los van a conocer a ellos, así que vayan a darle amor a los chicos. Y en Instagram lo van a encontrar como Dedos B. Y bueno, ahora sí voy a seguir con otra banda también. Obviamente estoy trayendo de Buenos Aires, Argentina, que es mi amado país. Ellos se llaman Oscura Obsesión. Es una banda de hard rock de Buenos Aires, Argentina, formada en junio de 2018. Bueno, ellos en septiembre de ese mismo año lanzaron Obsesión 1, que es un álbum que cuenta con participaciones especiales de diferentes artistas reconocidos de nuestra escena musical. También estuvieron participando de varios shows en vivo y obvio, como a todos nos afectó la pandemia, pero después de eso, en el 2022, retomaron los shows en vivo presentando el disco, logrando un crecimiento que para ellos superó las expectativas que tenían, ¿no?, con respecto a la banda. Y bueno, durante 2023 y 2024 estuvieron a puro escenario en distintos shows nacionales e internacionales. Y este 2025 están preparando su nuevo álbum, que a ellos les asegura que obviamente esta ruta de Oscura Obsesión no tiene fin. En la voz está Marcos Estigarribia, en batería coros Maximiliano Tausi, Adrián Saracho en teclado y coros, Iván Medina en guitarra y Matías Pasquini en el bajo. Ellos son Oscura Obsesión y su canción Extraños en la Noche. Música. Para negarte la verdad. Y así pasaron los chicos de Oscura Obsesión con esta canción Extraños en la Noche, bien jarroquera, la verdad que me gustó, la letra está buena, ¿no? De esas personas que conocemos por ahí en una noche loca. Creo que me lleva un poco a eso, ¿no? A un poco a la juventud. Bueno, los van a encontrar en Facebook y en Instagram como Oscura Obsesión Oficial. Y después en Spotify, en YouTube como Oscura Obsesión, donde van a encontrar también los singles que lanzaron este año, que bueno, se llama Quemando Asfalto y Abre Tus Alas. Estas dos canciones forman parte de su nuevo trabajo que se va a llamar Oscura Obsesión 2. Así que vayan ahí a darle amor a las redes de las bandas que les traje hoy, que espero les hayan gustado tanto como a mí. Y bueno, por acá Debbie Cruz Cordero se va despidiendo de esta sección Debbie Rock. Muchas gracias a todos los que están escuchando y principalmente a vos, Ari. Nos vemos en la próxima. Chao.